para que você, gentil ouvinte, recorde musicalmente a era festiva do rádio em nosso país. A era de ouro do rádio, um jardim, um coreto, a música e a saudade pela Rede USP de Rádio em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. E-mail que vem da vizinha localidade aqui de São Carlos, a nossa acolhedora Itirapina. Quem nos envia esse e-mail é o nosso gentil ouvinte, o senhor José Maria Botura, um dos mais assíduos ouvintes nossos, e também ele que é o fã número um da Tabajara do Severino Araújo. Ele faz aqui uma solicitação carnavalesca. Ele gostaria de ouvir, nesta audição dominical, estas melodias do Ari Barroso, Meu Trolinho, com a saudosa intérprete Dircinha Batista, em arranjo do Zacarias. E depois, a preferência maciça desse nosso gentil ouvinte, que é um fã da Tabajara do Severino, a Orquestra Tabajara, em nosso coreto imaginário, vai executar do Geraldo Medeiros, Recife, capital do frevo. Tudo isto para ele, que reside em Itirapina, o nosso gentil ouvinte, senhor José Maria Botura, que diz em seu e-mail que Itirapina amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Ele agradece a atenção e nos envia um abraço. A ele também, um abraço de toda a equipe de um jardim, um coreto, a música e a saudade, para o senhor José Maria Botura de Itirapina, que ainda quer ouvir em arranjo do Borba, do Maxi Nunes, que é médico, Maxi Nunes, que é produtor da audição do Jô, da Rede Globo de televisão. Dalva de Oliveira canta Bandeira Branca. Bye. São Paulo da Café, Minas da Leite e a Vila Isabel da Samba. Samba que você ouve e curte nesse cartaz radiofônico de todos os domingos de manhã. Um jardim, um coreto, a música e a saudade. O nosso e-mail, gente ouvinte, para que você solicite músicas. uspfm@sc.usp.br. Mas vamos nós com música. Ele reside aqui em São Carlos. Ele reside na rua Rui Barbosa, Vila Monteiro. É ele, o senhor Aparecido Gastaldi, que está conosco com duas cartas, ambas serão atendidas hoje. Viu, senhor Aparecido Gastaldi? Ambas as cartas de Vossa Senhoria, elas serão atendidas hoje, né, sessão? Vamos à primeira. Ele gostaria de ouvir do Haroldo Barbosa, arranjo Carlos Monteiro de Souza. João Dias, saudoso intérprete, neste tango maravilhoso que é Meu Quarto Azul, Quartito Azul. Milton Carlos também desfila e canta, do Jota de Freitas, Dorinha, meu amor, no arranjo do maestro Nelsinho. Ainda para ele, que reside aqui em São Carlos, a Vila Monteiro, o senhor Aparecido Gastaldi, João Dias. Aqui, com Lírio Panicari e seus músicos, João Dias. Em adaptação do escritor Gui Aroni, Porteiro, suba e diga. Meu quarto azul, doce refúgio em minha vida, testemunha de uma eterna juventude. Chegou a hora da tristeza despedida, podes ver tudo em torno é inquietude. Já não sou mais o rapazinho humilde, o homem feito esta tarde eu sou. Sem duvidar, meu quarto, eu te juro, carregado de tristeza eu vou. Meu quarto azul, minha primeira paixão, tu guardarás, deixo meu coração. Se alguma vez retorna quem amei, podes dizer que nunca esqueci meu quarto azul. Hoje recebe meu adeus, quando eu fechar a porta e o teu balcão. Aqui vivi a minha vida ardente, fantasia e o amor com alegria eu brindei. Aqui foi onde soluçou a minha amada, de ternura pelos versos que cantei. Talvez para orgulhar-me mais, glória e fortuna como nunca esperei. Porém nada virá acontecer-me, tão belo e tão sincero como tu. Meu quarto azul, minha primeira paixão, tu guardarás, deixo meu coração. Se alguma vez retorne quem amei, podes dizer que nunca esqueci meu quarto azul. Hoje recebe meu adeus, quando eu fechar a porta e o teu balcão. Dorinha, meu amor, por que me fazes chorar? Eu sou um pecador que sofro só por te amar. Dorinha, meu amor, por que me fazes chorar? eu sou um pecador que sofro só por te amar. Não sei qual a razão que sofro tanto assim. Castigo sim, castigo sim. Imploro a Deus para vencer o teu amor. O teu amor, amor. Dorinha, meu amor, por que me fazes chorar? Eu sou um pecador que sofro só por te amar. Dorinha, meu amor, por que me fazes chorar? Eu sou um pecador que sofro só por te amar. Dorinha, eu juro que só pensarei em ti, somente em ti, somente em ti. Só tu me podes dar alívio a esta dor, ao teu cantor, cantor. Parará, parará, parará, parará, parará, parará, parará, parará, parará, parará, parará, parará, parará, parará, parará, parará. Que sofro só por te amar. Dorinha, meu amor, por que me fazes chorar? Eu sou um pecador que sofro só por te amar. Não sei qual a razão que sofro tanto assim. Castigo sim, castigo sim. Imploro a Deus para vencer o teu amor. O teu amor, amor. Dorinha, meu amor, por que me fazes chorar? Eu sou um pecador que sofro só por te amar. Dorinha, meu amor, por que me fazes chorar? Eu sou um pecador que sofro só por te amar. Dorinha, eu juro que só pensarei em ti, somente em ti, somente em ti. Só tu me podes dar alívio a esta dor, ao teu cantor, cantor. Parará, parará, parará, parará, parará, parará, parará, parará. Portero, suba e diga aquela ingrata que aqui espero. Não sairei até me ter lançado em pleno rosto o meu desgosto e a vergonha que passei. Não tema, não estou embriagado, vim controlado pra ver se é, se é fato que ela troca os meus abraços por uns palhaços que vêm ao cabaré. E diga a esses trouxas que bebem e comem que aqui tem um homem disposto ao que for. Mas diga pra ela, espero tremendo, sofrendo e gemendo, morrendo de amor. Dois anos são passados desde quando ela chorando me apareceu. Dois anos eu lutei para salvá-la, para tirá-la da miséria em que viveu. E tudo para que se me enganava, me atraiçoava, fingindo amar. Porteiro, subdivisa diga aquela ingrata que aqui espero o cabaré fechar. E diga a esses trouxas que bebem e comem que aqui tem um homem disposto ao que for. Mas diga pra ela que espero tremendo, sofrendo e gemendo, morrendo de amor. É, corre um boato aqui onde eu moro que você curte todos os domingos pela manhã pela Rede USP de rádio um jardim, um coreto, a música e a saudade. A audição que enfoca músicas da era de ouro do rádio. Mas, Juninho, vamos para o nosso intervalo e na volta, aqui vão desfilar Paulo Sérgio, conjunto vocal Os Farroupilhas e Paulo Fortes.